Edu 1755 a voz, 3859, taxi a Índia, ponte para a torre, 2895, melhor 0015. 3129, autorizado para inspecionar. Senhoras! Guarda a companhia, tá certo. A guarda após autorizar, puxa a porta. Controle, é o trip 5221. Prossiga, trip 5221. Gentileza, autorizaria depois, após Arbor direto conquista? Após Arbor, autorizado conquista. Trip 5221. Muito grato, senhorita. Pouso, pistão no 7, vento 110 graus, 109. Táxi 63 no 2, 134 na moto, 3 na perna Natal. 63 no 2, taxia, bate 1, reposta através do portão 62. Vai lá, 63 no 2. Salvador, 073, autorização, Porto Seguro. 073, Porto Seguro, 340, autorizado. Decola pista no 0, curva direita, saída da Euleda, após direto. Controle 120.8, aciona 5505. 5414, possibilidade de Guarduna. Trip 5414, autorizado e TAP. Autorizado e TAP. Qual foi a frequência, controle? 120.8, confirma novamente o telefone 5505, no 073, reporte puxo. 5505, 1208, reporte puxo ao 073. Pá Romeu, Romeu, Eco, Serra. Mantenha-se em condições visuais. Confirme se apresentou o plano de voo à Saleia. Três em dois, segue o R2, através do 4 e a Índia, ponte para todos, 895, que negar o no 0, 15. APA Romeu Romeu Eco X-Ray, confirme altitude que irá manter, POB e tipo. Mike Eco Delta, no solo 43, livre direita, acessará a sequência livre. Então, 3304, taxi Índio, ponto de operador 1895, 1500 da Arbor. Então, 3859, contato radar, saída Arbor Elefa, submantendo de voo 360. 360, 3859. Trip 5494, desça para 2 mil pés, ajuste no 095, autorizado, final do procedimento TDS, é estabilizado. 2 mil no 095, formará estabilizado o curso localizador 5494 da Trip. Salvador, 982 Paquilo, 160 para 150. Gol no 982, bom dia, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH no 095. Controle, o 3859 poderia voar o boot da presença? Obduct. Então, 3859, mantém o perfil de saída. Obrigado, 3859. Papa Palima, Mike Fox, bom dia. Confirmando o busca-vida? Acionado 0122, Lima Mike Fox, Cola, comprou a Norte, controle 120.8. Vai sair para coordenar. O Lima Mike Fox, acionamento de táxi 2895. APA Romeu Romeu Eco X-Ray, autorizado Belo Horizonte, acione código transponder 5472, autorizado 380. Romeu Eco X-Ray, voe direto, sagaz. Três, 3304, localizado LA, decola a pistão no zero, vento 090 graus, 109. Pode, Vai estabilizar no curso localizador com capa vista, 5414. Trip 5414, complete final do procedimento LS, homem torre na frequência 118.95. 1895, 5414, bom dia. Bom dia. Romeu, Romeu, Eco, X-Ray, chame centro na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45. Afirmativo. Meia 3-1-2, nosso ponto de espera. Oi, Conab. Engenharia 6-3-1-1, K-1-1. Genético 1-1-1. Push, back, startup, alter tag. Oil call for taxi, 6-3-1-1. Saída inicialmente. Ok, tá cruzando agora 135. Decodão 51, controle 108. 208, boa. Trip 5414, cheque training de pouso, pistando 0, vento 090 graus, 129. De pouso, cabeceira 10, baixado e checado, só confirmando o vento? 090 graus, 129. Afirmativo, de pouso, cabeceira 10, trip 5414. Mike Fox. Decolagem encontrou a noite, vento 090 graus, 129, faz para o sol. O 414 informa um tráfego, um helicóptero decolando da pista 1790, perigo a sua aproximação. Gente, tem outra no GQS 5414. 1859, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Pode confirmar a frequência, para 3859. 128.8, alterna 126.0. 288-1260, muito obrigado. Ouviado. Rota autorizado 2000 pés, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Para 1982, 2000 pés, autorizado direto, formará estável, 922. Prossiga, Guardião 06. Guardião 06, ciente, mantenha-se em condições visuais. Corredor Axé, o nome UPE, reporte Parque de Pituaçu. O trem livre direita, solo 121 no decimal 9. 121 decimal 9, trip 541. Perdação com solo após o acidente. Alô Salvador, o trip 514, bom dia. Trip 514, bom dia, taxi Alfa, reportante da Juliette. Taxi Alfa, chama antes da Juliette, confirma no seu pátio, é o 3? É o Uno. Uno, gente. Revista é moto no 4. Revista no 4, gente. Nacional para pouso, buraquinho, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, não atraso no chamar, pouso por conta, reporte o sol controlado. Pois era no sol, Fox. Solo, só confirmado, gol no 073, pode iniciar agora? O Bianca ainda tá lá no, do outro lado do pátio. Tá no travesso meia dúzia. Ah, ok, vai aguardar então ali, tá. Juliette, o trip 5414 com visual com a Bianca. Autorizado, Juliette, remoto no 4, trip 5414 no 4. Esse é autorizado, ingresso 71, remoto no 4, grato. É 312, decolador 56, controle 120, decimal 8. 08. Salvador, Bodinha, Chané 63, 1-2, decolou da frente. Chané 63, 1-2, bom dia, contato radar, saída PUCA, subir, manter nível de voo 350. Saída PUCA para o 350, 63, 1-2. 3304, restrito ao 360. 360, Gol 1982, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118, decimal 95. 118 95. 95, ok. 982, bom dia, até mais. Bom dia. TAM 3304, direto ao fito. 3304, direto ao fito. Guardião 06, ciente, chame torre na frequência 118, decimal 95. Torre, ciente, 295, obrigado. Torre, Salvador, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Guardião 06, passou por sua truta, a gente está aí no litoral, quando autorizado, solicita direto parte de breve. Prossegue farol de Itapuã, me reporta no farol de Itapuã, por gentileza, até a aeronave da Gol, aproximação para 10. Ciência visual, reporta Itapuã, 06. Torre de Salvador, eu vou no 982, na final da 10, embaixo travado. Bono 982, para informação, tem um helicóptero no farol de Itapuã, não interfere com seu pouso, está mantendo 500 pés. Tem livre pouso na 10-200 de 100 graus com 1-9-1-9-8-2. Livre pouso 982, está visual com tráfego à direita, na 10, com 1-9-8-2. Itapuã, guardião da Armeia. Gente, Guardião 06, tem condições de prosseguir a retaguarda do tráfego da Gol direto do Pátio do Gré? Afirmo. Então, mantendo separação com o tráfego da Gol, o senhor vai passar a retaguarda do mesmo prossegue direto do Gré. O vento é de 100 graus com 11 nós, reporte quando no final do Gré. Gente, das condições da presente, vai prosseguir a retaguarda do tráfego na final do 10, reporta na final pro Gré, o Guardião 06. M6312, autorizado Romeu Fox 018. E aí, autorizado Romeu Fox 018, estacionar M6312. After the aircraft on final, line up and wait runway 10. After the aircraft on final, line up, wait 10, Ocean 6311. Final pro Grael, Guardião Vermelho. 100 graus com 12 nós ao vento, reporte quando no solo controlado. Posso solo controlado, 06. No 982, no solo agora o 02, livre à direita no 219. Direita 219, vou no 982. Solo controlado. Sente, Guardião, no solo controlado agora o 02, até a próxima. Solo bom no 982, livrou a pista na frente. 982, taxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 05, voo no 982. Wind 100 degrees, 11 knots. Clear to take off, Ocean 6311. Quanto espera pronto, voo 073? Bono 073, Alimantem, pista 10. Alimantem, 073. Já, 1288, alterna 1260. Oceano é 6250, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado a sinal ILS X-Ray, reposta estabilizado. 2000 pés, sinal X-Ray, reposta estabilizado, 6250. Departure. We're clear to fly direct to leader's position from now. Oceana 6311, direct dial. Direct to dial, thank you. Oceana 6312, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Recife 45, 2685, Oceana 6312. 73 tem nível de decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 10 nós. Nível de decolagem 073. Delta Papá. Índia Delta Papá, Valência, no meu pé, decola pista no 7, por direito, do Axé. Controle 120.8, aciona 0127, o Índia Delta Papá. Israel 340173. POB? Dois a bordo. Índia Delta Papá, no mensagem 2895. Dois a bordo. Índia Delta Papá, está autorizado até a interseção Papá, reporte para ingresso na 97. Oceano 6250, chame torre 11895. 2895, Oi, Salvador, boa tarde, bom dia, Oceano 6250. Oceano 6250, bom dia, reporte marcador externo, baixado de trabalho. Portaragem.